Primeira Alfa, tá pronto? Sim, Renitinho. Já, quando pronto, já tem livre decolagem. 060 graus com 10 nós. Gravando de Fora da Barra, controle de 0. Cabo de Luiz, mantém a minha escuta até 20 milhas. Ao passar 20 milhas, você chama 1234. Escuta 982, torno no 895. 895, obrigado. 129, o solo, obrigado. Até logo. Cuidado, tá chame torno no 895. Salvador, pontinha 63, 32 no Xará. 332, bom dia, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 10, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, 6332. 10, 3733. Quebec, mantém o ponto de espera. O Delta está na escuta da torre? Afirmativo, rotatória passou agora. 7, é pouso no 7? Afirmativo. Ok, autorizado a aproximar, pouso pairado sobre a cabeceira no 7, forma o tráfego Boeing agora passando externo na aproximação da 10. O Eco Delta. Delta, cabeceira da 127 pairado. Torre Gol 1982, bom dia, passando externo, baixar e travar. 982, cruzando a aproximação, informarei pista livre, informa o tráfego, um Charger 50 via litoral sul, não interfere, decolou, e tem um helicóptero agora aproximando para a pista auxiliar no setor norte, aproximadamente a 2 milhas, está sendo seu tráfego, não interfere. Aguarde pista livre. Aguarde a pista livre. November Alpha, decolada agora, os 47, ingressa a Xé, controle 1998, bom voo. Controle 1998, grátis até a volta, o Índio November Alpha. Decolado 47, controle 1998, bom voo. 1998, 3733, bom trabalho. 1982, pouso autorizado, pista 10, vento 060 graus, 99, check trem. Tive pouso, baixando travado, 1992. Eco Delta confirmando novamente, pairado, não 17, ok? Autorizado pouso pairado devido ao tráfego na aproximação da 10, é possível? Afirmativo, possível. Enter, grato. Forma o vento, Eco Delta, 060 graus, 99. Delta, final, tem baixar de Tantra. 87, corrigindo, Tantra 3733, ascensão, vigilante. 7360, subindo, Tantra 3733, vamos manter o perfil. Salvador, Papa Romeu, Indiana Liberal, fala meu velho. Papa Romeu, Indiana Liberal, atingiu 1010. Gente. Oi, tô achando a M3-1-1, vai coordenar com a equipe. Após a passagem retaguarda, o R2 da companhia que vai parquear no portão 10. Após a mesma retaguarda, tá livre, chame táxi. Afirmativo, após o R2 que vai parquear na 10, tá livre. Ele. Falta um abraço. Claro. Dois, bem-vindo, Solas 49, vai levar a direita, 219, Solas. Direita, Solas, 219, autorizado. Direto, Leandro, obrigado. Dois, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportarei antes da Juliette para ingresso do 1982. Opa, favor, o senhor decolar aí na frente do Mac Eco Delta, ingressando na cabeceira, já via taxiway, já ingressando, correndo, confirma. Eco Delta, tem algum problema do tráfego, vou ingressar na frente já pra corrida? 2000 pés, chegada a Mari, 1014. Positivo, autorizado, prosseguir, via chegada. Oscar, pode ingressar até o pátio 4, confirmando o solo 0, para os 5-0 agora o solo, o Eco Delta, bem-vindo. Mike Quebec, decolando 52, ingressar Xê, controle 1998, bom voo. Controle 198, CS, Mike Quebec. Controle Salvador de Papatango, Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, de controle Salvador, mantenha um no meu pé, poste farol da barra, atenção a... A aeronave de menor performance decolou à sua frente, mantendo um no meu pé, passando ali através do Bahia. CS, Vitor Mike Quebec. Via Juliette, portão 05. Juliette para o 05, voo 9982. Né, 6-1 para o táxi, 148, no pé na Galeão com 3 horas e 40. Bateu o principal após Índia e Alfa, ponte espera a torre 198, decimal 95, altímetro no 04, bom voo e bom dia, Chiné 6-1. 18-95, Índia e Alfa, parte principal, bom dia, obrigado. Prossiga, lembra, vamos mais. Salvador para Salvador, passando a princípio do corredor forte. 43, pronto para copy. Milhas da faixa, acordou forte? Vai passar. Prova Mike, autorizado, voo local sobre o voador, vai decolar 500 pés, decola da 10 com curva esquerda, ingressando no corredor forte, até 25 milhas, 25 milhas Salvador, aciona transponder 0146, controle 119.8, a torre opera em 118.95, Lima, Prova Mike. Autorizado, corredor forte, decolagem da 10, após a decolagem, passando 25 milhas pelo corredor forte, SGS, 119, 18 9, uma mais acionada, 0149. 119, desse mal 8, controle. 19 do pátio 3, confirme pessoas a bordo. 03 a bordo, com 2 horas de movimento. Gente, o Lima Rova Mike vai decolar do pátio 3 ou vai necessitar taxiar até a pista no zero? Decola do pátio 3, senhor. Estão da presente, chama a torre em 118.95, altímetro no 014, tem um bom voo, Lima, Papa Mike. 014, 1895, Lima, Papa Mike. Liga, se escuta. Estou sem estacionamento, chame para o táxi, Papa Mike. Via 2000. Vou repetir. Ainda negativo em função de tráfego. Ô, Vitor Mike Quebec. O Chané 6250, desça e mantenha 2000 pés, transporte estabilizado no localizador 1014. Ok, 2000 pés, sem descida, reportarei estabilizado. Pode ser 1014, Chané 6250. Controle da 3733, passou Leda, subindo ao 360. M? É o TAN 3733. Estimativo, a linha decolar, 6311. Controle Salvador, é o TAN 3733, passando 240 para 360. TAN 3733, chame Recife em 1-3325. Recife 3325, TAN 3733, boa. Controle Salvador, papapá, alto do Lianciano, ingressar na Réa Vera Cruz. Ciente, Alfa Juliette, Serra. Atenção a tráfego em sentido contrário, mantendo um no meu pés, à sua direita. E tráfego adicional, passando agora o farol da Barra, a um no meu pés, no sentido oeste. Alfa Juliette Serra. Passando através do farol da Barra, o passando, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantenha minha escuta até 20 milhas após a autocoordenação das 345. M311, decolada 00, controle 119.8, por favor. 198, senhor, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Xandé 6311. Luciano 6311 é o controle, está em contato, radar. Afirmativo, 6319. Para Mike, manter a posição aguardando inicialmente, tô com a viatura da Infraero, a minha intenção é que o senhor decola, já dá presente aí, já com a proa norte, confirme. Seguinte, o senhor chega até a Taxi Equilo e daquilo o senhor já decola com a proa norte, aqui agora evitando sobrevoar na base. O senhor decola com uma proa norte, quase nordeste aí, sentido cabeceira 28, só para livrar a base e depois o senhor prossiga via corredor forte. Lima Papa Mike decolando com o Pro Nordeste, autoriza? Julieta, Alfa Juliette Serra, controle Salvador. Eu tenho um Airbus da Avianca Oceanair à sua direita, passando 3.200 em descida, tem um tráfego à vista. Visual, Juliette Serra, visual, contato. Positivo, está autorizado para seguir para a rotatória. Autorizado para seguir rotatória, Alfa Juliette Serra. Mike fora de solo. Sim. Mantendo a minha escuta, aguardo três feitos de comunicações para o Mike, decolada 02. 02, Lima, Papa Mike. Alvo Juliette Serra, você poderia informar direto rotatória ou via barítono? Direto rotatória. Obrigado. Que controle 198, Morro. 198, Lima, Papa Mike. 95, Oceano 6250. Parabéns, reduzindo, vou baixar o trem e com a torre agora de 295, obrigado, tchau. Oi, Sérgio Mike Quebec. Oi, Salvador, papapá, Lima, papá Mike decolado com o Pro Nordeste. Papapá, Lima, papá Mike, controle, prossiga visual e sempre na escuta. Sempre na escuta do mesmo, Lima Papa Mike. Torres, Salvador, Oceanair 6250, uma milha para Cibra, ILS 10. Oceanair 6250, vento 090 graus com uma 12, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, Oceanair 6250, contém baixar de chegada. Positivo, frequência livre. Na 6311, solicito um desvio à proa 220 para evitar um cúmulo à frente, por favor. Livre desvio. Sim, obrigado. Lima Papa Mike, acione o seu transponder. Oh, desculpa, senhor, acionado 0146, o Lima Papa Mike. Informa se puder manter essa proa agora, 238, já é a de bridge, sem evitar o cúmulo, agradece. O que eu posso lhe autorizar é o desvio do cúmulo, eu não posso lhe autorizar para o Edbridge. Afirmativo, 6319. Já vai retornar a rota em mais 15 milhas. Certo. Retornando a proa de Ledo agora, Oceano 6319. Oceano 6319, ONU, chame Recife, frequência 13325. 3325, bom dia. Bom dia, ONU 983. Está autorizado, Guarulhos, o nível é o 360, a via Pezulu, ONU 6. Até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive DCT Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, a subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar Pezulu no 6. O controle 19.8, o transponder é o 5160. Correto, Luno 983, chame pronta no gate 5 para o posto de acionamento. O trip 5515, é, confirme o destino. Ok, 5595. Aguarde um instante, cópia Marilhéus. Qual o nível ideal? Ciente, será coordenado só mais um instantinho. Meia 250 na Alfa, bom dia. Oxenã 6250, bom dia. Táxi pela Alfa e Juliette, portão é o segundo, 02. Alfa, Juliette, 02, 6250, Oxenã, obrigado. O trip 5595 para cópia. Ilhéus, tá autorizado o nível 120. Via Golf 677. A decolagem da 10, curva à direita. A subida é a Coral. Controle 119.8. E o transponder é o 0263. Está correto, o trip 5595, chame pronto para o push e acionamento no patch 3. Zona 9130, controle Salvador, autorizado via chegada Mari, ajuste 1014. Via chegada Mari. Torre Salvador, Alfa Juliet Serra na final. Autorizado pouso no sétimo, a centena com uma dúzia, Alfa Juliet Serra. Pouso, Alfa Juliet Serra. Alfa Juliet Serra, ciente. Pode descer no solo aos 1-2. Brasil 4207, controle Salvador, autorizado via chegada Bonf e ajuste do altímetro no 014. Controle Salvador, bom dia. UTM 3289 linha, transfere, cruza 170750, temos aquilo na sua disposição. 3896, número 3 para pouso, autorizado via chegada Mare, ajuste no 014. Ok, via Mare 9014, UTM 3896. Azul 9130, está autorizada aproximação ILS. Autorizada aproximação ILS, 610, azul 9130. Salvador, gol no 260, ciente, quilo, cruza 210170. Gol 260, número 4 para pouso, autorizado via chegada Mar e ajuste no 014. 614, gol no 260, área Mar, 260. Tango Novamba Yankee Mike, retornando para Salvador, operação visual, ajuste no 014, qual é o código alocado? 0156, Novamba Yankee Mike. Ciente, Novamba Yankee Mike. Novamba Yankee Mike, está autorizado a CBO no 1500. Mantenha-se a 1000 pés, devido ao trânsito. 1000 pés, Novamba Yankee Mike. Gol no 260. O 260, autorizado via chegada Mar e ajuste no 014. SV é 614, obrigado. 3896 para coordenação de tráfego, reduza para 210. 210, nós, 3896. Azul 9130 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895, azul 9130. 1895, mantido. Azul 4207, livre aproximação em ali. Está livre, 4207. 30, repórter, baixado travado. Repórter, baixado travado. Estacionamento 355-93. Autorizado, chame para o táxi, o 355-95. Prova que Luiz, que retorna para Salvador, mantenha 1000 pés devido ao tráfego, ajuste no 094. Chave travada do 9130. Pouso autorizado, pista no 0090 graus, 149 azul. Depois, pista no 0. Vetoração esquerda, proa 025, prossiga na descida para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 025, prossegue 2000, limite ao localizador, está 3896. Then 3198, you are clear to the Via Mare arrival, altimeter 1014. Via Mare 1014, 3198. Senta bordo 60, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. 7, o trip 5595 está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre. Em 1895. Via Paz Principal, Índia, ponte na torre 1895, trip 5595. Autorizado ingresso no corredor Interlagos. Corredor Interlagos, 9108 Mike. Azul 4207, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895. 30, livre táxi via Alfa e Juliette, porta 03. Juliette 03, obrigado. Boa reportagem. E decola sem corrigir, mantém a posição trip. Começou a decolar sem parada. O tráfego já ultrapassou o externo, ok? Mantém a fonte externa. Ok. Reduza para 210 nós, livre aproximação ILS. Reduzindo, tá livre, pode estabilizar, 260. 4207. Fazer repouso, estou 4207. No momento eu tenho duas aeronaves no localizador e uma sequência para pouso. O senhor vai prosseguir para a rotatória, vai chamar a torre na frequência de 11895 e solicite instruções para pouso. Câmbio. Também prossegue para a rotatória, chamar a torre 11895 e aguarda instruções para pouso. 9.6. A 3896 no localizador, cheque o trem, torre 11895. 1895, obrigado, bom dia. Yeah. Dia. Salvador, bom dia, UTM 3896, Duna, nossa escuta. 3896, reporte passando externo. Porta externo, 3896. O trip 5595 após a aeronave da zona curta final, ali mantém. Salvador, bom dia, Papatango, November Yankee Mike, comprando a rotatória visual com o campo. November Yankee Mike, reporte na final de 3 milhas para a cabeceira 17. Reportará 3 milhas na cabeceira 17, November Yankee Mike. Bravo que Luiz, que vai aguardar 1000 pés em Paripe, autorização desse controle para ingressar no corredor Interlagos. Olha, Salvador, papapá, uma papa mais. Prossiga. Lima papa mais? Prossiga, Lima papa mais. Lima papa mais que está 13 milhas. O corredor norte, posição Interlagos, prosseguindo para o corredor Axé. Suficiente, o senhor vai cruzar e vai partir de Itapuã para o farol da Barra, é isso? Fica melhor para o senhor, senhor. Ah, ok. Então o senhor vai manter 500 pés, dentro em breve eu vou coordenar e transferir o senhor para a torre de controle para cruzar a área de responsabilidade daquele órgão. Suficiente, fica melhor o Lima Papa Mais. 4207, Azul 4207, livre o táxi via Alfa Juliette, portão é o 01. Né? Alfa Juliette, portão 1, 4207. Decolagem 090 com 15 nós. Iniciando, 5 Papa Lima, Papa Mike, chame a torre, 11895. 1895, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, mantém linha do litoral, reporta para cruzar o eixo da 28. Portará para o cruzamento do eixo da 28, Lima, Papa Mike. Esquerda. Esquerda. Gol 260, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 295, 260, obrigado. Meia, pouso autorizado, pista 10, 090 graus, 159. Sente, pouso 10, tá? 3896. E tempo de espera no máximo 3 minutos. A hora certa 1-2-32. Se tiver condições de agilizar, para não empatar com o segundo tráfego. Fala trip. Trip aos 3-2, 1-1-9-8, bom voo. 98, obrigado. Tá pronto pra cópia? Ok, tá autorizado, Maceió. O nível é o 250, via Peruísque 58 até Orago e após DCT Maceió. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, o controle 119, decimal 8 e o transponder é o 5165. Autorizado Maceió 250, via Peruísque 58. É o Nagu, após o direto Maceió, decola 10-0 por direita, Pulca Caju, 19-8 controle, então transponder para o 1-4-0. Está correto, chame no portão 2, o Oxenem 1-4-0. Chamará. 1-9. 1-9, 3-2-9-6. Oi, boa, 1-2-6-0, estabilizado da X-Ray da 1-0, baixou e travou. Ciente, continua a aproximação no 2-6-0, aguarde autorização de pouso. Aguarde 6-0. 3198 for traffic coordination, speed should be now 210 knots, over. Roger, reducing 210 knots, stand 3198. Bom dia, TAM 3896, TAM livre táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612, TAM 3896. Provoque Luiz, que direto para a final. Direto para a final, 7 graus subindo. A 0090 graus com uma dúzia. Está autorizado por. Autorizado por 260. Salvador, Lima, Papa Mike, 4 milhas afastado, posição buraquinho. Afirmativo, aguardo o cruzamento da 28 devido à aeronave na aproximação para pouso. Logo após o tráfego, irei liberar o cruzamento do Lima, Papa Mike. Vou fazer um 360 aqui por Lauro de Freitas, o Lima, Papa Mike. Vem, Benek Mike, reporte livre da 17. Salvador, está passando bravo, tem Luiz que está na proa da final da 17, na sua escuta. Gente, continua a aproximação no 7, bravo que Luiz que... e aguarda a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando a autorização, bravo que Luiz. O meu Papa Mike tem condições de cruzar o campo? O meu Papa Mike tem condições da presente, senhor. Está autorizado o cruzamento, reporta na vertical. Reportará na vertical. É... na vertical da torre ou da pista que o senhor deseja? Fica a seu critério. Mike. 1-0-1-4. 1-0-1-4 é o controle Salvador, autorizado via chegada à mar e ajuste no 0-1-4. E a Mária no 0-4. Salvador, bom dia, Trip 5403, ponto Trip 5403, via, autorizado via, chegada Bonf, ajuste 1-0-1-4. Trip 5403. Vai descer via, chegada Bonf, 1-0-1-4. Oi, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette 8, boa, 2-0. Paulo Xanera 6333, solicito autorização, São Paulo, gente daquilo. Bom dia. Bom dia, Oxené 6333. Autorizado, São Paulo, Congonhas, o nível 360, via Upezulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive DCT Pirassununga. A decolagem da 10, curva à direita, a subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, vai interceptar Upezulu 16. O controle 19.8 e o transponder é o 5174. 360 São Paulo autorizado. Via Upezulu 16 para BHZ e depois Brise. E depois Pirassununga. Sai decolando da 10 com curva à direita, na Daioleta, após Brise. 298 ao controle, segundo 74, transponder do 6333. Tá correto, o Xené 6333, chame para o push e acionamento quando pronto. Afirmo, box 10. Et. Equeco Delta, bom dia, para Manati. Autorizado, 1000 pés. A decolagem da 17, curvará à direita, segue via linha do litoral no corredor Axé. O controle 19.8, a torre 1895. E o transponder é o padrão 0125, o Mike Delta. Tá correto, o Mike Delta já tem o POV. Any contact the tower, frequency 11895, over. Tower now 1895, send 3198, obrigado. Ok, o voo no 983. Temos aí um Boeing da companhia que está ingressando aqui na Juliette. Assim que o tráfego livrar o setor aí do pushback do gate 5, coordene com a equipe de solo, reinicie e chame para o táxi após o tráfego. Confirme, chama a torre. O Delta ali mencionar. Bravo que Luiz, que reporte livrando. Pulo 7, seu solo faz 40. 7, Washington 6333. Aguarde só um instantinho para iniciar o push. O senhor vai iniciar simultaneamente com a aeronave da Gol aqui no gate 5. Em 2 minutos será autorizado. Eu vou no 983, considere-se autorizada o pushback e acionamento, chame táxi. O 6333 da Oxené autorizado o push e acionamento. E chame táxi. E para informação, o Boeing da Gol vai parquear no gate 8, não interfere no procedimento. Altitude de 5000 pés. Frequência 3198 aos 43121 nesse momento. 219. Está autorizado a aproximação em LR. Autorizado em LR 5 no 0 1 4. Tio. Solo do 193 para o táxi POV 184, autonomia 3 horas 36, alterna Galeão. Ciente, o... Voo no 983, está livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera no 01895, a torre.